Muito boa tarde a todos, ou quase boa noite. No horário de verão a gente fica meio perdido ainda. Mas gostaríamos de carinhosamente agradecer a presença de todos. Okay? Principalmente porque também, falando de um pouquinho do trabalho social, tem muitas famílias que vão ser beneficiadas por esse evento de hoje. Okay? Eu vou só falar um pouquinho para vocês, rapidamente, antes da gente começar, poucas palavras do que é a Aliança do Amanhecer que vocês acabaram de ver no vídeo. É um grupo ufológico espiritualista que se dedica a estudar os fenômenos ufológicos, sejam eles na parte científica ou casuística, mas também no que está por trás disso, que é a parte espiritualista, a parte dimensional ou outros nomes que normalmente as pessoas gostam de usar. No horizonte dos despertar dos seres terrenos, a transição planetária se desenrola sob a luz e o comando das amorosas forças divinas, atuantes dentro e fora dos vasos encarnatórios do hoje, do ontem e do amanhã. Muitos são os eventos, muitas são as missões que se aceleram em meio à multiplicidade de percepções nos olhares dos bilhões de consciências presentes neste orbe maravilhoso. Nos processos de evolução e ascensão ocorrem ininterruptamente em matéria, energia, espírito, impulsionados pelas poderosas torrentes energéticas que banham carinhosamente os astros, especialmente a azulada esfera do planeta Terra, que no amor e na inteligência do seu ser acolhe tantos outros seres a caminho da luz, seguindo os desígnios do Criador, fonte infinita de tudo o que é e tudo o que há. Possibilidades de existências e experiências regeneradoras e direcionadas ao ser na unidade foram permitidas pelo Alto, ainda que durante análise sobre o nosso passado conturbado por intervenções de pura compaixão e amor incondicional, vindo de seres de expansão luminosa inigualáveis, principalmente o nosso grande Mestre Jesus Cristo, que em companhia de outras fontes divinas nos conduziram aos momentos presentes, sem que vivências de maior sofrimento para os seres terrenos fossem necessárias ao aprendizado coletivo. Os tempos do amanhecer chegaram. O raiar do sol ilumina os dormentes seres sob a forma do despertar, seres que ainda sonham com a plena felicidade, esta que já se posta a distâncias tão curtas quanto o pensamento pode estabelecer. Tal despertar se manifesta em maior grau, em alguns seres, desde algumas décadas, em nossa escala linear de tempo, se amplificando nestes minutos finais que precedem o canto dos pássaros da liberdade e dos seres em harmonia. Momentos estes, porém, que nos clamam ao estado de dormência que a humanidade ainda em sua maior parte se encontra em relação ao ser que de fato é. Sabemos do trabalho de supressão limitadora realizado durante milênios por avançados seres das estrelas, mas que atuaram sobre este orbe de maneira controversa e contribuíram para a visão restrita à matéria bruta que caracteriza a civilização atual. Tal condicionamento ainda tem poder sobre grande parte dos seres aqui presentes, impedindo que, por própria vontade, vejam e aceitem a imensidão que os espera, não os permitindo crer por si mesmos e nos fantásticos destinos das frequências mais altas da existência. Sabemos também que os planos do Pai são inquebráveis, pois Ele é tudo o que há. A luz que nos guia e nos envolve avança sobre a escuridão das antigas eras que inutilmente tentam se manter aterradas. A luz é invencível e natural em todos os seres. Sempre respeitando a lei primordial do livre-arbítrio, observamos por nossa própria e humilde visão do discernimento, além das instruções que nos chegam a todo instante, e reconhecemos o nosso grau de igualdade em todos os irmãos dessa época. Somos eles, ainda carregados de imperfeições. Eles são nós mesmos. Ao mesmo tempo, nos permitimos visualizar a necessidade de transmitir conhecimentos adquiridos sobre a maravilhosa realidade da vida, para que cheguem àqueles que iniciam seu avanço sobre os muros do materialismo. Na intenção positiva em trazer aos seres de luz a transcendentalidade, temos as oportunidades e as possibilidades de compreendermos juntos o complexo tempo presente. Pela inteligência divina, temos espalhados em nosso orbe inúmeros seres de grande iluminação. Estes, que mesmo a grandes distâncias físicas uns dos outros, conduzem amorosamente e bravamente suas atividades a serviço da luz e do desenvolvimento do todo. Temos principalmente em nosso querido Brasil, coração do mundo, destacamos aqui, seres de avançada iluminação e potência intelectual, que carregam e distribuem seus vastos conhecimentos, sendo estes grandes almas necessárias para a compreensão da atualidade e predestinados ao auxílio das massas. A possibilidade de contribuir para o auxílio do imprescindível processo de despertar coletivo são inúmeras. Inevitável é o auto-questionamento dos porquês do não fazer. As respostas sempre nos direcionam ao mesmo nada. Na visão de que não compreensão da transcendentalidade ou da compreensão distorcida da questão, sabemos que a visão curta e limitada que tem na materialidade o motivo e o fim de tudo são as causas primárias das tragédias individuais e coletivas, ocasionando o atraso evolutivo das almas e a permanência no estado de sofrimento no ciclo kármico, mesmo que por própria escolha. A luz do conhecimento elimina o sofrimento, ou parte dele, livre de conceitos limitantes sobre os eventos que inevitavelmente ocorrerão nos próximos minutos desta magnífica viagem chamada eternidade. Auxiliar os seres para que seu despertar seja suave, para que todos possam sentir em suas almas a leve brisa da manhã da nova era, com consciência e fé, vislumbrando a realidade dos tempos felizes. Eis o motivo pelo qual chegamos a todos os afins para este trabalho de coalizão chamado Aliança do Amanhecer. Só para vocês conhecerem um pouquinho dos objetivos desse trabalho que está apenas começando. Então, para começarmos a noite de hoje, vamos chamar nosso ufólogo, um dos grandes ufólogos aqui da nossa região, Renato Mota. Tem 36 anos, aqui de Jacareí, radialista, escritor, editor de vídeo e cinegrafista. Iniciou como colaborador da revista UFO de 2012 até agora, em meados de 2017. É um dos ufólogos mais ativos do Vale do Paraíba, integrante da Associação Ufológica de Guaratinguetá e do Instituto de Estudos Vale Paraibanos sobre Vida Extraterrestre, responsável por organizar alguns eventos na região e realizar várias pesquisas de campo, bem como palestras. Investigou muitos casos de avistamentos e até contatos diretos com alienígenas. A ufologia faz parte da sua vida, foi protagonista de avistamentos e até contatos de graus mais elevados e possui alguns textos no portal da Ufologia Brasileira. Sua principal área de pesquisas é a ufoarqueologia, onde estuda as provas de que antigas civilizações tiveram contatos com seres extraterrestres que vieram de vários pontos do universo, participando diretamente da criação da raça humana através da manipulação genética, com evidências incríveis de construções e engenharias com alta tecnologia há milhares de anos. Concedeu inúmeras entrevistas para rádio, TV, jornais e sites. Participou de uma matéria especial produzida pela TV Vanguarda, onde foi relembrado os 30 anos da noite oficial dos OVNIs no Brasil, que ocorreu em São José dos Campos, sobre esta região inteira, na verdade. Grandes portais como G1, o Globo.com, o Jornal Vale, entre outros. Possui uma coluna no portal Entre Mentes e participa de vários grupos ufológicos em redes sociais também. Contatado desde sua adolescência, com inúmeros casos de avistamentos de OVNIs e até mesmo seres, acredita que tem um propósito por estar aqui, e esse seria de divulgar a raça humana e a presença alienígena na Terra, prepará-la para o contato que se aproxima e ajudar pessoas a entender a nova era que estamos começando a viver no planeta e nosso papel no cosmos. Então, com vocês, Renato Mota. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer a cada um de vocês pela presença aqui hoje, tá? É muito gratificante estar aqui depois de, eu acho que uns 6 meses do último evento. Por aí, né? Do último evento que a gente teve aqui. Já esteve aqui com a gente, o Juliano. Já esteve aqui com a gente a Mônica de Medeiros, Petite, Nelson Pescara, Nelson Granado. Tem bastante gente da UFO que já passou aqui com a gente. Até recentemente, eu acho que há um mês atrás, eu estive na Casa do Consolador, apresentando uma palestra lá com a doutora Mônica de Medeiros. Estive lá com ela. Muito bom lugar lá, uma energia muito positiva, muito agradável lá. E assim, a primeira vez que Eu já trouxe, igual eu falei para vocês, a doutora Mônica, tudo, mas é a primeira vez que eu faço essa, na mistura, um paralelo com a ufologia científica, ufologia espiritualista. Quem acompanha a ufologia aqui deve ter visto que um tempo atrás teve uns probleminhas aí, né? De pessoas não concordam com um, concordam com o outro, enfim. Até foi, por outros motivos também, até foi um dos motivos também que eu acabei saindo de... Eu fui convidado a me retirar, mas eu também já ia sair, já estava pensando em sair mesmo, como consultor da revista UFO. Mas agradeço por tudo que eu estive participando lá, até estar transmitindo ao vivo. Um abraço para todos meus amigos, tenho muitos amigos dentro da UFO lá, não tenho problema nenhum com isso. Mas depois eu comecei a ver que a ufologia científica vai até um certo ponto. E daquele ponto para frente eu não conseguia caminhar mais, parece que parava ali, né? Daí quando eu conheci a ufologia espiritualista, até apresentado pelo meu amigo Luiz, eu já conhecia, mas eu não dava muito crédito. Eu também achava mais ou menos igual o pessoal achava, tá? Não, isso aí já deve ter nada a ver, deve ser muita viagem isso, né? Mas depois você vai estudando a fundo, começa a chegar depois relatos que você começa a estudar, depoimentos, enfim, uma gama de material que chega pra gente, até a parte, quem é espiritualista aqui, até a parte de canalizações, que é através de médiuns ou pessoas que têm o dom, até contatados mesmo, né? Que têm o dom de falar com esses seres, interagir com eles, enfim... O que eu quis fazer? Eu vou começar, a minha palestra vai ser puxando para a parte científica, né? Dando uma leve pincelada na parte espiritualista, e vou deixar essa parte do amigo Julian para passar isso aí para a gente, que está bem mais a par do assunto, mas eu vou mostrar para vocês, eu pretendo mostrar, se der tempo, alguns vídeos também de OVNIs, de sondas, e tem bastante coisa legal aqui. Pode passar. Essa pergunta aqui... Que tá na Bíblia, né? Pergunta não, uma afirmação, na verdade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. Muda para mim. Muita gente às vezes fala assim, nossa, que isso? Não existe vida no universo. Até astrônomos mesmo acham absurdo isso. Muitos astrônomos que não admitem. Admitem no máximo a vida bacteriana e olha lá. Acham totalmente inviável que exista vida inteligente fora do cosmos, fora do nosso sistema solar. Né? Mas eu vou mostrar na palestra para vocês que não só... Fora de outros lugares o pessoal vem também, esses nossos irmãos cósmicos, vamos dizer assim. Mas também aqui tem vários vestígios, tanto no planeta Marte, vestígios na Lua, de estruturas, restos de civilizações que ali estiveram. Universo, a pessoa não tem noção do tamanho, mas o nosso universo tem 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos. A parte visível que a gente consegue enxergar, 14 bilhões de anos. Mas com certeza tem... A parte que a gente não vê tem muito mais que isso ainda. Isso é entrar no mérito ainda dos universos paralelos e por aí vai, né? Pode mudar? Só para vocês terem uma ideia. Isso seria a Via Láctea com um diâmetro de mais ou menos 100 mil anos-luz. Quem não sabe, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se a gente fosse daqui até a Lua, levava em torno de 1,2 segundos, mais ou menos, para chegar na Lua, se existisse uma nave assim. Mas para você chegar no centro, para você chegar de ponta a ponta da nossa Via Láctea, levaria em torno de 100 mil anos-luz, na velocidade da luz. E a olho nu, só conseguimos enxergar no máximo 1.500 anos-luz de distância. E aquela setinha aqui que eu tentei mais ou menos mostrar é onde a gente, a Terra, os seres humanos, estariam localizados nessa imensidão toda. Né? E só na nossa galáxia são 200 bilhões de estrelas. Mas você imagine cada estrela dessa orbitando planetas. Imagina a possibilidade de vida que não tem por aí. Isso até a NASA já admite, mais de 2 mil planetas já confirmados com a possibilidade de vida extraterrestre, né? Pode mudar? Isso seria a galáxia de Andrômeda, mais próxima de nós, ó, a distância que levaria para chegar na velocidade da luz. 2,5 milhões de anos na velocidade da luz, se existisse uma nave nossa que pudesse viajar nisso. Pode mudar? Mais ou menos para tentar falar para vocês, ó, imagine... O número de superaglomerados. Isso aqui tentando representar 14 bilhões de anos de universo. Universo visível. Vamos supor que desse para a gente ver, estaria aí. Número de superaglomerados, ó, 270 mil. Daí número de grupos de galáxias no universo visível, 500 milhões. Número de galáxias grandes no universo visível, 10 bilhões. E ó, os números só vão aumentando, né? O número de estrelas no universo visível, número de sóis, 2 mil bilhões. Fica até difícil falar esse número, né? Você imagina a possibilidade de vida que não tem por aí. Eu penso assim, por que tanto interesse da NASA hoje em dia de descobrir planetas próximos com possibilidade de vida? Eu acho que é evidente. Está chegando num ponto que a Terra está super... A população está aumentando demais. Está começando a ficar escasso a alimentação, a água e por aí vai, né? E eu acho que qualquer civilização chega num certo ponto que se você não... Sua área de pesquisa espacial, se você não consegue fazer esse tipo de viagem, colonizar algum lugar, sair do seu planeta de origem e colonizar outros pontos do universo, aquela civilização com certeza se acaba. E a NASA com certeza sabe disso e essa ânsia em buscar planetas quanto mais próximos da gente, melhor para poder continuar a nossa espécie. Né? Pode mudar? Nossos irmãos cósmicos sempre estiveram conosco. Eu tenho uma palestra específica de ufarqueologia, mas não vou entrar nisso agora, que tem uma só sobre isso. Mas vou dar uma pincelada bem rápido. Pode mudar? Isso aí é uma pegada humanoide que tem mais ou menos em torno de 220 e 440 milhões de anos. Ou seja, aí é uma prova que nós sempre fomos visitados por seres de outros pontos do universo, desde os primórdios dos primórdios da humanidade. Imagine nessa época que mal existia dinossauros, né? Agora você imagine agora, com todos os adventos da tecnologia, o que a gente vai descobrir por aí ainda. Pode ir. Esses aí, ó, são os aviõezinhos, parecem aviões, né? Encontrados em umas florestas da Colômbia. Se não me engano, é feito de ouro, né, esses aviõezinhos. São feitos de ouro. Eles têm em torno de 1.500 anos. Mas como uma civilização de 1.500 anos atrás tinha um conhecimento aerodinâmico desse? Até fizeram maquetes, simulações desses em túneis de vento e tem aerodinâmica de avião perfeito, de uma aeronave. Pode mudar. Aí seriam as inscrições também, ó, que aparecem algo como se fossem helicópteros. Estou aqui com eles. Helicópteros, naves... Está vendo? Helicóptero, algum tipo de veículos espaciais. Tudo isso tem registrado nas cavernas. Pode ir. Alteração do DNA primitivo. Pode mudar. Darwin fala, né, na teoria de Darwin, que o ser humano evoluiu do macaco. Mas hoje em dia, os próprios cientistas admitem um ponto interessante. Antes achava que cada espécie de humanoide foi evoluindo não coexistindo, mas não. Hoje em dia se sabe que várias espécies de humanos coexistiram, sim. Então não foi uma evolução. Todas elas existiram entre elas. Até tem uma teoria que a gente acredita. Eu acredito que houve uma seleção própria, até feita por alienígenas mesmo, que alterando o DNA de um certo grupo, eles foram pesquisando um grupo específico, chegou na conclusão que esse grupo de primato Homo sapiens seria ideal para a espécie perpetuar, que seria a espécie humana hoje. Pode mudar. Esse professor San Chang, pode mudando? Pode apertando para mim. Umas coisas que ele fala interessante, ó. Nossa hipótese é de que uma forma de vida extraterrestre mais elevada estava engajada na criação de nossa vida e na sua implantação de vários planetas. A Terra, somente um deles. O que temos visto em nosso DNA é um programa consistido em duas versões, um código grande e um básico. Pode apertar? O primeiro é que o programa completo, positivamente, não foi escrito na Terra. Isto é, agora, um fato verificado. O segundo é que os genes por si sós não são suficientes para explicar a evolução. Deve haver algo mais no jogo. O DNA em si é algo tão complexo que chega a parecer algo como um sistema mesmo de computador. Tem tanta informação naquilo ali que ali você vê que aquilo ali foi feito por uma inteligência. Não foi simplesmente aconteceu por acaso. A própria evolução... A própria evolução, independente daqui na Terra ou qualquer outro planeta... Com certeza, a gente vai fazer isso um dia. Quando a gente tiver condições de visitar outros planetas do cosmos, com certeza a gente vai visitar esses planetas que estão começando, também vai ajudar no auxílio dessa evolução. Eu acho que isso faz parte da evolução de qualquer sociedade. Pode mudar? Pode mudar? Teremos que enfrentar a inacreditável noção de que toda a vida na Terra carrega o código genético do seu primo extraterrestre, que a evolução não ocorre como pensamos. Até tem o ego perdido que os cientistas tentam localizar, não, oficialmente não vão encontrar nunca, porque na verdade o ego perdido seria o quê? Seria o momento em que a raça humana teve o seu DNA alterado por espécies alienígenas de vários pontos do universo. E, com certeza, é isso que acabou criando hoje o que nós somos hoje. Pode mudar, por favor? Pode mudar. Semeadores da vida, igual ele fala, né, o cientista. 97% do nosso DNA não é da Terra, ele afirma isso. Pode mudar. Isso seria mais umas marcações a respeito do fator sanguíneo, né? E engraçado que em relação a abduções, pode deixar aí, em relação a abduções, muito, a grande maioria, pelo menos, é fator RH negativo. E muitos são fatores B, né? São o sangue B. Sangue B, fator RH negativo. E não sei explicar isso por que exatamente. E outra coisa interessante, que até um pouco tempo atrás, não existia o fator RH negativo, só existia o positivo. E nem os cientistas sabem explicar como que originou o tipo sanguíneo fator RH negativo. Engraçado que de umas décadas para cá, vocês veem muitas visitas extraterrestres, muitos casos notificados, casos de abduções, ou seja, você vai ver que é todo um processo evolutivo, né? Pode ir. Pode ir. Cavaleiro Negro, não sei se vocês já ouviram falar, tem um já foi fotografado já até da Estação Espacial, essa é uma imagem até fotografada da Estação Espacial, do Cavaleiro Negro, que seria um satélite artificial, que a NASA sabe que está ali, e esse satélite está ali há mais de 12 mil anos. Ou seja, astronomicamente, bem antes da gente ter qualquer tipo de tecnologia espacial aqui com a gente, né? Pode mudar? Pode mudar. Tem uns pontos interessantes, que engraçado que Tesla, em 1800 e pouco, 1880, ele captava sinais de rádio, ele falava que aqueles sinais de rádio vinham de Marte. E hoje em dia, provavelmente esses sinais, na verdade, estariam pegando sinais desse satélite que seria o Cavaleiro Negro. Pode mudar? Pode mudar. Eu quero pegar uns pontos interessantes, quer ver? Por exemplo, na década de 60, o Cavaleiro Negro foi visto a última vez em órbita polar. Astrônomos e cientistas calcularam o peso do objeto em torno de 10 toneladas, o que tornou o mais pesado satélite artificial na órbita do planeta. Pode mudar? Pode mudar? Para a gente passar. De acordo com a mensagem decodificada, o Cavaleiro Negro foi criado no sistema de estrelas Epsilon há 13 mil anos atrás, igual eu falei para vocês. E 23 de agosto, uma revista Aviation publicou sobre um artigo sobre o Cavaleiro Negro, né, que obviamente irritou o Pentágono, pois estava tentando manter informações em total sigilo. Né. Essas imagens são da NASA tiradas da Estação Espacial. Foram pouquíssimas fotos que foram divulgadas disso. E ele faz uma órbita interessante, o Cavaleiro Negro faz uma órbita em torno do planeta, que ele consegue mapear todo o sistema planetário, né? Diferente dos satélites nossos. Pode ir? Volta, meu filho. Então, isso seria uma das imagens com zoom, tá? Do Cavaleiro Negro, que é esse satélite artificial que está ali há muito tempo. Que a NASA tem ciência disso, tá? Não só disso, mas também tem, né, Luiz? Um gigantesco, em torno de 10 mil quilômetros, se não me engano, assim, perto de Saturno, né? Que também tem vídeo sobre isso, também foi divulgado isso. Eu não tenho aqui, mas também tem um... quem que fala sobre isso? Você lembra quem que fala sobre... Bob D. Ele fala sobre... Ele, palestras incríveis, ele conta sobre isso, ele mostra vídeo, ele relata que a NASA tem ciência de um objeto gigantesco, em torno de 13 mil quilômetros, uma coisa astronômica, próximo a Saturno. Ou seja, tem muita coisa que a NASA esconde por aí, né? Pode mudar. Eu vou mostrar para vocês, também tem uma palestra específica, por exemplo, só sobre Marte, só sobre a Lua, tem estruturas incríveis, né? Em Marte tem fotos de... Fotos tudo da NASA. Se você pegar as fotos oficiais do site, vocês dando zoom, lá vocês encontram. Fotos de cúpula, fotos de fósseis. Tem de tudo na superfície de Marte. Esse aí foi há 30 anos atrás do planeta Vênus, imagem da Rússia. Pode mudar? Eles fotografaram quando a sonda estava passando por lá. Conforme foram dando várias fotos, eles perceberam que houve movimento, né, desses seres. Ou seja, ali provavelmente... existe uma vida bem primitiva ainda no planeta Vênus. Isso há 30 anos atrás. Pode mudar? Russos de Ceres. Ceres também entrou muita polêmica sobre isso, porque tem várias luzes lá que ficam acendendo, diminuem de intensidade. Pode mudar a próxima? Quer ver? Bom, mais de 130 pontos luminosos. E a NASA fala que é simplesmente uma mistura de gelo e sal que é resultado do magnésio. Mas se vocês mudarem, pode mudar a próxima? Se vocês forem ver que interessante... As luzes de Ceres olhando do espaço lembra muito, ali, Las Vegas não podia ser qualquer outra, lembra muito as imagens nossas fotografadas da Estação Espacial, as nossas cidades aqui na Terra, o mesmo tipo de luminosidade de Ceres. E não só em Ceres, esse tipo de luz já foi fotografado também em Marte, esse tipo de luz também já foi fotografado na Lua. Pode mudar? O Sol também tem, esse eu vou conseguir passar esse vídeo para vocês? Pode mudar, acho que tem. Não sei se alguém já viu esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo Porque ficam filmando 24 horas o sol, né? O sol também é transmitido ao vivo, né? Tanto o sol como a estação espacial fica 24 horas transmitindo. E teve um certo momento, uns 3 anos atrás, que esse vídeo viralizou, porque acabou vazando, e a NASA fez esse vídeo, e um objeto se aproxima, mostra claramente o objeto se aproximando, ele fica horas ali, daí vocês veem eles como se estivesse sugando energias do Sol, esses filamentos de plasma, e depois de várias horas, o objeto se move, e tem até um distúrbio no Sol lá, e ele se move e vai embora. E só para vocês terem uma ideia, esse objeto que estava sugando a energia do Sol tem o tamanho do planeta Terra. Então vocês imaginam o tamanho disso. Isso aqui, a NASA nunca filmou nada parecido com isso. Foi a primeira vez que filmou algo do tipo, entendeu? Mas eu tenho esse vídeo, eu vou mostrar para vocês verem. Isso aqui tem o tamanho da Terra. Vocês imaginam a tecnologia disso. Além do tamanho, que deve ter uma civilização inteira ali dentro, além do tamanho, vocês imaginam também chegar próximo do Sol, né? A temperatura do planeta tem que ter uma... Logicamente que, quando a gente entra na ufologia espiritualista, a gente consegue ver que tem vários tipos de naves, né? Até uns tempos atrás, quando eu estava mais na parte científica, eu achava que era só mesmo as naves materiais, mas não. Conforme você vai aprofundando no assunto, vocês vão ver que existem outros tipos de naves etéricas, que chamam naves de pura energia. Elas se materializam, desmaterializam, mudam de forma. É, a tecnologia é milhões de anos avançada em relação a gente. Tanto que tem seres, não todos os seres são carnais igual a gente. Hoje em dia também já se sabe também que os seres também têm frequências diferentes de energia, né? Tem seres de energia, tem seres mais densos, mais materiais. Pode mudar? Estruturas na Lua, separei só duas fotos, mas tem várias também. Pode mudar? Isso aqui seriam ruínas. Ruínas ou tem mesmo até hoje uma civilização. Na verdade é assim, a Lua é habitada ainda. A Lua é habitada ali como se fosse, exagerando assim, um campo de pouso, um encontro de várias raças ali, tá? A NASA também tem ciência disso. Fala que quer levar o homem para Marte, mas a NASA, a Rússia, a gente já colonizou Marte faz muito tempo. Por que parou de subir os ônibus espaciais daqui há 4 anos atrás? Porque não precisa mais disso. Provavelmente as viagens já estão pelo espaço, não precisa mais sair daqui para lá. Então é mais fácil de camuflar tudo isso e esconder da população, né? A pessoa fala, não, nossa, é mesmo, os ônibus espaciais estão obsoletos, não dá para usar mais, a gente vai ficar uns 4, 10 anos sem fazer essas viagens. Mas não, as viagens na Lua e Marte têm acontecido frequentemente, isso aí é rotina para eles. E tem colônias nossas, humanas, em Marte, e também tem, provavelmente, na Lua. A gente deixa... Eu tenho um áudio aí, mas não sei se vai dar tempo de passar. Não sei se alguém já ouviu. Mas quando foi transmitido a chegada do homem na Lua, chegou o homem na Lua, radioamadores capturaram, depois que teve um corte, né, na transmissão. Só que os radioamadores continuaram capturando o sinal e gravaram, né? Daí eles falam claramente, os astronautas ficaram pasmos, né? eles falam na gravação, nossa, o que é aquilo? Eles existem mesmo, eles usam código, né, como Papai Noel. Papai Noel existe, não sei o quê. Daí a NASA, ah, bravo tango, mude, vai para outro lado, não sei o quê. E eles ficaram camuflando isso. Mas esse áudio é incrível, ele mostra claramente que a NASA sabia e os astronautas não sabiam. Uma coisa interessante também, que quando eles chegaram aqui na... Quando eles chegaram na Terra de novo, os astronautas, em vez de você ver os pessoal tudo felizes, né, por ter feito uma missão, tava todo mundo, não expressava nenhum sorriso, ou seja, você imagina o que eles não viram lá. Que nem eles foram preparados para o que eles iam ver lá. Mas daí continuou as missões Apolo, missão Apolo 12, 13, chegando até 18. Até, acredita-se que tem até recolhido destroços de naves, de umas coisas de ruínas lá também, mas tem muito vídeo e fotos sobre isso, mas a gente não tem acesso, logicamente, né? Pode mudar? Aqui é mais estruturas, ó, isso aqui na Lua também, tá? Pode mudar? Isso aqui, pode mudar, por favor, só para me ver. Ah, tá. Isso aqui foi uma, não sei, quem acompanha, não sei se chegou a ver, acho que é 2 anos atrás também. Estruturas, mas milhares de anos-luz daqui, eles começaram a perceber que uma certa estrela tinha uma diminuição de 40% na intensidade dela. Daí a própria cientistas, eu acho que eles não afirmaram, né? Mas eles falam que existe sim a possibilidade de ser uma estrutura artificial aquilo. Não falam alienígena, mas não precisa nem falar, né? Se é uma estrutura artificial, o que é, né? Essa estrutura está ali há mais de 100 anos ali, e eles têm acompanhado essa diminuição de intensidade de energia. Você imagina, uma coisa pequenininha, igual a nossa estação espacial já diminui a intensidade do nosso planeta, agora Você imagina uma estrutura gigantesca. Logicamente que ofuscaria assim, a luminosidade de qualquer estrela, né? E provavelmente um equipamento desse estaria perto de uma estrela, por quê? Vocês viram aquela anterior lá do Sol, com certeza para sugar algum tipo de energia até para próprias viagens espaciais, né? Pode mudar. Marte? Pode mudar. Marte tem os famosos rostos, né, que é conhecido como Sidônia, que tem o rosto, famosa face, né, que eles falam, né? Tem diversas estruturas piramidais na superfície de Marte. Aqui eu acho que eu só tenho 3 fotos, mas eu tenho, acho que uma palestra sobre Marte, tem uns 200 e poucas fotos. Só sobre estruturas descobertas em Marte. Na próxima eu faço uma só sobre eles, para você ver. Eu acho incrível Marte. Pode mudar? Isso aqui, ó, é em Marte. Isso aqui é em Marte. E engraçado, que se vocês verem bem, lembra muito aquelas estatuetas de faraó. Aqui do Egito, né? Mas vai falar, não, isso aí é rocha, isso aí é obra do acaso. Não, vocês podem ver claramente que tem definições, tem ângulos retos. Isso aqui parece, se não me engano, tem em torno de 7 metros de altura, tá? E assemelha muito à altura que tem aqui do Egito também. É que eu acho que eu não estou com a foto comparativa aí. Mas eu tenho uma que parece muito com isso aí. Pode ver até aquela parte de baixo, né? Que os egípcios usavam também, o formato do crânio. Pode mudar. E pirâmides. As pirâmides é muito enigmático, né? As pirâmides de Marte, constelação de Orion, pirâmides do Egito, pirâmides de Tuacán no México, tem todas o mesmo alinhamento com a constelação de Orion. Então, no exato alinhamento, ó, podem ver para vocês verem. Tem o exato alinhamento. É obra do acaso? Também não. Mas como que essas civilizações se interagiam entre eles? Como tinham esse conhecimento? Mais uma vez, entra o fala, né, tem a série incrível, né, do History, Alienígenas do Passado. Os deuses sempre estiveram com a gente passando esse conhecimento. E podem muito bem ter vindo de Orion, por que não? Não só de Orion, vieram de tudo quanto é lugar, né, na verdade, né? Pode vir, pode mudar. As pirâmides e nossos irmãos cósmicos. Olha, para vocês verem, até de Marte, eu lembro muito os formatos. É que só para mostrar para vocês, vou passar algumas fotos, que muita gente acredita que só tem pirâmides em Marte, né? Não tem muita noção que existem pirâmides em outros lugares, mas não, o planeta inteiro tem pirâmide. E vou mostrar algumas para vocês. Pode mudar? E legal também, que tem, não é só aquele formato padrão que a gente conhece, tá, do Egito, tem outros tipos de formatos de pirâmides também. Esse aqui seria no Iraque, né? A pirâmide de Zurat. Olha só para você ver o tamanho da estrutura. Isso aqui está em pé há milhares de anos, né? Você imagina a engenharia disso daqui, né? Pode mudar? Esse é do Egito, mas é um outro tipo de pirâmide. Essa aqui é uma pirâmide de degraus. Né? É um estilo diferente de pirâmides. Pode mudar? Essa aqui é na Guatemala. As estruturas, os degraus. Pode mudar? Construída pelos maias. Essa aqui é no Peru. Um sítio cerimonial, o tamanho desse tipo. Um abrigo em torno de 3,7 quilômetros. Já é outro tipo de construções piramidais. Ó. A mais alta tem 21 metros de altura. Pode mudar? Isso aqui é Java, pirâmide de Cane. E engraçado, né? Semelhante às pirâmides do México. Mas como... É aquilo que eu falei. Como que o pessoal teve o conhecimento de um tipo de pirâmide que existe no outro lado do Pacífico, né? Pode mudar? As pirâmides na... Ah, isso aqui é legal, a China. Existem pirâmides da China, são poucas fotos da China das pirâmides, porque eles encobrem isso. Não sei porque, mas a China não gosta de expor muito isso. Mas eu tentei achar essa foto, não consegui. É legal que eles escondem tanto isso, que tem uma pirâmide lá que eles construíram plantações em cima da pirâmide, mas você olha de cima e vê claramente que é uma pirâmide de degraus. Mas eles escondem, eles abafam e não falam sobre o assunto das pirâmides da China. Pode mudar? Na Grécia, outro estilo de pirâmides, tá? Isso aqui era ia mais para cima, tá? Isso aqui tá, já foi danificada. Pode ir. Ilhas Canárias, pode mudar? Ah, tá. E recentemente, ó, que agora com esse degelo que tá tendo na Antártida, a gente vai descobrir muita coisa lá. Já tem aparecido muita coisa interessante. E umas coisas muito interessantes começou a aparecer lá, pode mudar. Fora as pirâmides também. Na Antártida tem pirâmides. Na Antártida começou a aparecer as primeiras pirâmides na Antártida. Tem gente que fala que a foto é falsa, mas não tem por que ser falsa, até porque, aquilo que eu falei, até aqui no Brasil tem pirâmides, na Amazônia tem pirâmides. Não consegui foto também, mas tem pirâmides na Amazônia sim. Pode mudar? Aqui, ó, mais rapidamente, ó, são os estilos de pirâmides que já foi encontrada por aqui. Pode ir. Olha o tamanho da construção da pirâmide de Quéops. E eles falam que isso aqui foi feito para ser apenas um túmulo de faraó. Há muita grandeza nisso, né? Você imagina uma pedra que pesa milhares e milhões de toneladas só para fazer um túmulo? Pode ir. E varia em torno de 660 anos, tá? Para fazer uma estrutura daquela. Isso em torno de 20 mil homens trabalhando o dia inteiro durante... Isso é detalhe, puxando com cordas e madeira, né? Roletes. Não sei como que é levar lá no pico também, mas tudo bem, né? Já que os arqueólogos acham isso, né? Eles acham que estão certos, a gente não vai questionar, né? Cada um tem sua verdade. Mas falando sério, não tem como não... Olha aqui, olha o tamanho dessa estrutura, comparando com o tamanho da moça. Olha o tamanho disso. Quer ver uns dados interessantes que eu vou passar para vocês sobre as pirâmides? Pode passar. Ó, a de Quéops, por exemplo. A área total de 53 mil metros quadrados. A altura de 150... O peso dela, 6 milhões e meio de toneladas. 2 milhões e 300 mil blocos de pedra compõem sua estrutura, pesando 2 toneladas e meia cada um, transportados de um lado a outro do Nilo, sem caminhões nem guindastes. Mas ainda assim, os arqueólogos acham que ainda é feito com cordas e madeira. Pode mudar. A altura da pirâmide de Quéops, multiplicada por 1 bilhão, dá exatamente a distância da Terra ao Sol. Dado interessante isso. Se passarmos o meridiano no meio delas, divide a Terra em 2 partes iguais, os continentes. Pode passar. A circunferência da pirâmide acaba descobrindo o famoso número pi, né? Detalhe, já conheciam esse número, né? 4 mil anos da sua descoberta oficial, né? Pode mudar. Hoje, com a tecnologia de hoje, ó, ainda levaria milhares de anos para conseguir uma precisão dessa. 2 milhões e 600 mil blocos gigantescos foram recortados de pedreiras, lapidados, transportados até o local da construção, com precisão milimétrica. Pode mudar. Mas aí seria uma ilustração, né, de como poderia ter sido a construção dessas pirâmides. Eu acho que seria mais viável do que cordas e madeira, né, rolando no chão, né? Pode mudar. Pirâmides no Japão também tem. Existe pirâmides no Japão? Pode mudar? Pirâmides no Japão com mais de 11 mil anos foram descobertas lá. Construções muito parecidas com as construções maias, no fundo do mar do Japão. Pode mudar. Aí seria uma representação, tá, da cidade maia, da cidade debaixo do mar do Japão. Pode ir. Religar as pirâmides. Um trocadilho por quê? Porque em 2009, um rapaz foi fotografar uma foto da pirâmide, do famoso templo sagrado do deus Kukulkan, e numa das fotos dele aparece esse raio de energia saindo dela. E depois, na hora falaram que aquilo era um problema do celular dele, um problema do smartphone, não sei o que lá. Mas pode mudar. Mas as pirâmides, na verdade, serviriam para transmitir energia por todo o planeta. E, detalhe, todas essas pirâmides que eu mostrei para você, algumas, né, que existem no mundo todo, todas elas estão alinhadas umas com as outras. Então, aquilo ali, com certeza, é um tipo de transmissão de energia. Provavelmente, o rapaz que fotografou conseguiu, em um certo momento, fotografar algum tipo de energia que a gente não consegue pegar numa frequência, mas o celular acabou captando. Tanto o celular pegou, hoje em dia tem bastante infravermelho, a gente tem pego bastante coisa legal também de OVNIs, né? Pode mudar? Aqui, a foto tá... Aqui, não, na verdade, foi uma sequência, tá? Uma sequência foi tirou, acho que foram 3 fotos, daí 5 fotos, daí numa delas saiu assim. Daí eu vou mostrar alguns casos para vocês, que eu vou passar, daí eu vou ver se consigo mostrar o vídeo para vocês também, de cada caso desse. Alguns eu tenho vídeo. Esse é o caso Embraer. Alguém viu quando aconteceu isso aqui? Pode mudar. Aperta só para mim ver se tem a data aí. Volta, desculpa. Eu acho que foi o ano passado isso aqui, né, Luiz? Caso Embraer, eu tô sem a data ali. Mas aqui foi o começo do ano passado. Vou mostrar depois o vídeo para vocês. Mas o avião da Embraer, um E2, estava fazendo o teste, né? E as pessoas filmando lá embaixo, de repente, num certo momento, passa um objeto em altíssima velocidade. Na ufologia, uma sonda ufológica, né? Falaram que era pássaro, mas aquilo é impossível. Até a gente foi editar, né, para poder tentar ampliar a focalização. Mas deu um trabalho de tão rápido que passa isso. Isso, já foi filmado em super câmera lenta e a gente não conseguia achar um ponto para poder focalizar esse objeto. Eu vou mostrar para vocês, a gente tem a edição daí que a gente montou. Pode mudar? Isso aqui aconteceu, está em Jacareí, mas também foi em São José. Foi visto em Jacareí, São José, se não me engano, Taubaté também, acho que viram também. E apareceu também um objeto, ficou em torno de 20 minutos no céu. É um objeto metálico, tá? Ele ficava fazendo movimentos, né? E muitas pessoas também viram esse objeto fazer movimentos laterais, subir, descer. Até um certo momento, o objeto simplesmente subiu e desapareceu. E muitas pessoas presenciaram. Isso não teve vídeo. Mas teve inúmeras fotos, saiu na imprensa, saiu em vários canais aqui da região. E deu muita polêmica também isso daí. Pode mudar? Jacareí, São José dos Campos? Pode mudar? Ah, tá. Isso aqui eu fotografei. Isso aqui foi o que eu fotografei. Eu estava saindo da minha casa para ir trabalhar. Daí eu vi um objeto esférico branco entrando. Ele foi entrando. Na hora eu achei estranho. Foi a primeira coisa que a gente vê na cabeça, avião, né? Mas logo de cara, depois, uns segundos depois, eu já vi que não era avião. Primeiro que ele veio de cima. Eu até pensei, pô, seria um asteroide, mas não faz sentido também. Cadê o rastro? Cadê tudo? Também não era. Simplesmente era um objeto esférico, branco, redondo, desceu, fez uma curva 90 graus, quase 90 graus, perfeita, e seguiu reto. Eu até falei por isso que eu peguei meu carro e tentei acompanhar ainda pela cidade para ver até onde eu consegui enxergar, porque eu queria fazer vídeo, né? Eu não consegui. Mas o objeto entrou, isso aqui durou em torno de uns 15 segundos, o tempo que ele entrou, atravessou tudo isso aqui e fez esse movimento. Pode mudar? Esse aqui também deu muita polêmica também, saiu tudo que é canal também. Quando acontece esses casos, meu WhatsApp, Facebook, lota. É legal que o pessoal me manda outros ângulos de visão. Eles mandam outros... sai na imprensa, daí um pega um ângulo diferente, às vezes alguns conseguem vídeos, né? Pode mudar. Isso aqui o que foi? Isso aqui foi um feixe. Parecia um feixe laser. Alguém aqui viu esse caso quando aconteceu? Ficou sabendo? Vocês não ficaram sabendo? Isso aqui aconteceu em março desse ano. Saiu na Vanguarda, saiu na Band, saiu em tudo quanto é canal isso daqui. Um feixe laser apareceu no céu. Acho que tem vídeo dele. Não, isso aqui acho que é só foto. Foi foto. Inúmeras fotos chegaram, saiu no G1 também. E eu entrei em contato com o pessoal do INPE, porque o pessoal falava assim, as testemunhas, que esse feixe ficou no céu, mas ele não vinha desde baixo. Ele ficava num certo ponto. Muda, por favor, acho que tem uma foto. Aqui, tá vendo? Ele não vinha desde baixo. Se fosse um feixe laser, vinha desde baixo. Mas não era desde baixo. Ele estava num certo ponto do céu e ficava aumentando de intensidade e diminuindo. E pessoas, uma das testemunhas que viu isso falou para mim que viu um objeto passando perto. E aqui não dá para ver, né? Mas muda para mim, por favor. Daí eu peguei, comecei a jogar filtros especiais de programas de fotografia e tudo. E realmente eu consegui constatar que tinha mesmo. Realmente passou um objeto. Se vocês forem ver, não sei se vai dar para ver aqui, mas... Muda só para ver se... Mas o objeto se move, sim, ele passa por trás. Ele se move mesmo. Realmente foi fotografar. Passou um objeto, sim, atrás desse feixe laser. Engraçado, aqui dá para ver. Engraçado que eu liguei eu tenho um contato no INPE, eu liguei lá, conversei com ele, daí falou que o INPE tem um laser, sim, que eles colocam para medir a intensidade, como que está a atmosfera, a composição, e por aí vai, o tipo de gás. E aí eles falaram para mim que de 3 vezes por semana eles fazem isso. Já faz 12 anos. E o engraçado é que só aconteceu isso nesse dia, nunca mais ouvi falar nisso, e eles falam, não, e bate o pé, não, é isso assim, o que aconteceu foi isso, é o laser nosso que a gente mete qualidades da atmosfera e acabou. E não quis mais falar sobre isso não, mas vocês viram na foto anterior que o feixe laser não vinha desde o chão, igual eles falam. E não, o feixe estava no ar, como se tivesse, assim, exagerando, como se tivesse rompido assim o espaço-tempo, vamos dizer assim, é uma coisa bem incrível para quem presenciou isso. Pode mudar? Naves nuvem, pode mudar? Nuvens misteriosas chamam a atenção do céu do vale. Interessante, antes eu não dava muito crédito para esse tipo de coisa. Mas daí eu comecei a pensar, as pessoas começaram a me mostrar isso aí. E engraçado também, por que a imprensa está tomando tanta curiosidade disso aí, já que é bobeira, né? Esse tipo de aparecimento tem acontecido aqui, pode ver, saiu no G1 isso aí. Isso aqui foi fotografado em São José dos Campos. Pode mudar. Daí eu comecei a prestar atenção. Não é possível. Se vocês forem pensar pelo lado lógico, se a gente tivesse uma tecnologia para viajar para outro planeta colonizado, seria um bom tipo de camuflagem, né? Vamos dizer assim, né? E daí entra naquilo que eu falei. Não existem apenas naves materiais físicas. Existem naves feitas de luz, de energia. Isso aqui seria uma nave de energia. Pode mudar. Algum tipo de camuflagem, alguma coisa assim. Pode mudar. E não foi só em São José. Nesse dia que aconteceu desse caso aqui, apareceu em São José, Jacareí. Quer dizer, apareceu, eram as mesmas, né? Na verdade, foi visto aqui, São José, Guaratinguetá. Daqui pro Vale para frente, foi visto tudo quanto é lugar. E também chegou de Curitiba, né, Luiz? Chegou a gente de Florianópolis. Já aconteceu recentemente em Santos. Até a Beth, também é da UFO. Ela também fotografou esse tipo de aparecimento. Pode mudar. Esse foi eu que fotografei. Quando eu estava chegando para trabalhar, eu já tinha visto aquelas nuvens todas estranhas, assim, vamos dizer assim, e eu presenciei essa. E olha no detalhe. Muda a próxima. Ah, não, desculpa, volta. No detalhe, engraçado que parece mesmo que tem um tipo de abertura, uma coisa assim. Então, eu acho sim que existe sim. Por que não? Por que não poderia existir um tipo de nave nesse estilo? Eles não precisariam se apresentar diretamente para a gente, né? Aquilo que eu te falei, seria um tipo de camuflagem perfeito esse tipo de coisa, para poder acompanhar a nossa evolução e, de repente, por algum tipo de coisa, algum tipo de contato, não contato frequente, mas para quem tem você a mente mais aberta, para começar a entender, uma preparação ainda. Pode mudar? Mais fotos do caso? Pode mudar? Aí elas realçadas com alguns filtros? Pode mudar? Olha o tamanho disso aqui, fotografado em cima do prédio. Vocês veem que não é uma simples nuvem. E legal, um detalhe interessante, quando essas nuvens, nesses formatos mais diferenciados aparecem, as outras nuvens continuam se movendo. E por que justo essas ficam paradas? Elas ficam paradas. E eu presenciei, porque aquela anterior eu fotografei, eu presenciei esse dia. Realmente, as nuvens específicas desse tipo de aparição, elas ficam paradas, não se movem. E tinham que aparecer, né? Daí os especialistas falam que é por causa que aqui é uma região montanhosa, mas aqui não é uma região montanhosa. Então não faz sentido esse tipo de aparecimento de nuvem, que eles falam que é um tipo de nuvem reticular. Isso não faz sentido, porque aqui não é uma região montanhosa. Então não faria sentido. Sim, daí não faria sentido aparecer esse tipo de nuvem aqui. Então essa explicação, para mim, não cola. Tem uma, com certeza isso aqui é algum tipo assim, de nave, numa frequência diferente, num outro tipo de... Igual eu falei para você, um tipo de camuflagem mesmo. Pode mudar. Aqui mais com outros filtros. Olha que interessante nessa foto. Que também, essa aqui foi de Florianópolis, acho que mandaram. Não, essa aqui é São José, desculpa. Lá em cima, vocês conseguem ver que tinha uns objetos estranhos. Parecem sondas ufológicas. Quatro esferas. Pode mudar. Isso aqui, daí o pessoal começou a postar em tudo quanto é lugar. Esse foi em Florianópolis. Aqui, ó. O tipo das. Começou a aparecer tudo quanto é lugar, isso. Tudo isso, tudo no mesmo horário. O pessoal, tudo quanto é lugar, começou a fotografar isso. Isso aqui foi em setembro agora, foi na Costa Rica. Esse tipo de aparecimento. Também uma nave etérea que fala. E ó, vocês veem que. Muda para ver se tem uma que mostra mais. Ah, tá. Não, não tem. Mas é. Eu acho que. É que aqui não dá para ver muito bem, mas vocês. Volta, por favor. Aqui, se vocês forem ver de perto mesmo, aqui tem vários tipos de tonalidade de cor diferente. É algo com energia mesmo, isso aqui. Camuflado em cima da nuvem. E uma fotografada parecida com essa foi fotografada em Santos, só que eu não tenho a foto aqui. Esse é na Colômbia, em setembro agora, uma bola de luz, eu tenho um vídeo disso. Ficou um tempão isso no céu lá da Colômbia. E o pessoal ficou morrendo de medo, o pessoal ficou apavorado. Essa luz parecia o sol. Eles falam, o sol desceu aqui. Esse objeto apareceu. Muda para mim ver se tem a... Não, volta, desculpa. Eu acho que aqui era um vilarejo, em torno de 4 mil pessoas, não lembro exatamente a quantia de pessoas. O povo ficou apavorado, saiu na rua para ver isso aí. E lembra muito o fenômeno de Fátima, né? Que o fenômeno de Fátima fala que o sol desceu e bailou entre as pessoas, né? Lembra muito esse caso que aconteceu na Costa Rica agora em setembro. Pode mudar? Ciclo de mísseis nucleares, por que coloquei isso aqui? Porque hoje, muitos ufólogos hoje em dia, cada um tem sua opinião, mas eu não acredito nisso não. Eles acham que os alienígenas estão aqui para fazer mal. Mas não existe, não faria sentido isso daí. Por quê? Para que uma civilização estaria aqui para fazer mal para a gente? Se eles quisessem invadir aqui, já tinha invadido. Não teria que ficar esperar a gente evoluir 10 mil, 40 mil anos, para depois, ah, legal, agora eles alcançaram um nível legal, dá para fazer uma guerra legal, fica mais divertido. Não, com certeza os alienígenas não estão aqui para isso. Por quê? Porque nessas construções militares, instalações militares, não só nos Estados Unidos, como em vários pontos por aí, onde tem esses mísseis nucleares, esses mísseis são desligados, esses mísseis saem fora de operação. Eu até vi um documentário esses dias, acho que foi nos Estados Unidos mesmo. Os mísseis, do nada, armou tudo ao mesmo tempo, numa certa instalação militar. Eles ficaram apavorados, não conseguiam desligar aquilo. Um UFO gigantesco pairando lá e, de repente, desligou tudo. Tipo, querendo dizer assim, ó, fica esperto. Isso aqui é só para dar um sustinho, então vamos parar com isso aí. Ou seja, caminho nuclear não é um bom caminho, não. Igual muita gente tem medo daquele coreano lá fazer uma guerra nuclear, né? Também, hoje em dia, também não acredito que ele faria, não. Até porque eles interfeririam, com certeza. Eles não deixariam isso acontecer. Eles sabem que se acontecer um negócio com o planeta Terra, afetaria não só a Terra, afetaria o cosmos todo. Afetaria o nosso sistema solar e tudo. O universo é como se fosse vamos dizer assim, algo vivo. Então, cada planeta ali é como se fosse uma célula sua, um órgão seu. Se você danifica um deles, estraga todo aquele processo todo, toda aquela ligação toda, né? Então, eles estão aqui para ajudar e jamais vai deixar isso acontecer. Pode mudar? Meteoro na Rússia. Pode mudar. Isso foi em fevereiro de 2013, muita gente acompanhou pela TV. Esse meteoro na Rússia, quando aconteceu na Rússia, muita gente achou que ele explodiu. Simplesmente explodiu um pouco antes de chegar ao solo. E quando ele explodiu, isso mesmo sem antes de chegar ao solo, quando ele explodiu, mais de 500 pessoas ficaram feridas e janelas estouraram a 100 quilômetros de distância, estouraram janelas de prédios a 100 quilômetros de distância. Se isso aqui tivesse batido no solo mesmo, o estrago ia ser astronômico. E analisando vídeos depois, interessante também, que também tem esse vídeo, ver se eu consigo mostrar para vocês, um pouquinho antes, um objeto vem do lado de cá, passa por dentro, e quando ele desaparece da visão da câmera, o asteroide estoura. Pode mudar. Isso também aconteceu na China. Tanto na China como na Rússia, o asteroide também aparece, um pouquinho antes aparece uma sonda, um OVNI, um pouquinho antes do objeto ser explodido. Daí volta a questão de novo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vocês puderam ver, eu mostrei para vocês que não só na Terra, obviamente, mas em Marte a gente viu que tem construções. Nas luas de Júpiter, luas de Saturno, na própria Lua, planetas como Vênus. Por que tanto interesse da NASA agora por Saturno? A NASA agora, de repente, se interessou tanto por Saturno, mandou uma sonda para lá, mandou inúmeras fotos. Falam que jogou a nave lá e explodiu. Eu não caio nessa. Duvido muito que eles iam perder um tempo todos esses anos mandando uma nave para lá simplesmente explodir. Com certeza essa nave está lá em órbita e mandando inúmeras fotos ainda para eles. E até aquilo que eu falei para vocês, tem esse OVNI gigantesco e gente da ex-militares da NASA afirmando que existe um OVNI gigantesco de torno de 12 mil quilômetros de extensão na órbita de Saturno. Com certeza o interesse da NASA, porque eles sabem que também tem coisa lá. Pode mudar? Esse aqui seria as Pleiades. Esse aqui seria as Pleiades, está composto de sete estrelas. Esse seria um dos pontos que esses seres poderiam estar visitando a gente, até através de canalizações. A gente recebe muitas canalizações deles, falam que vêm de lá. Pode mudar? A dúvida só é possível quando não há conhecimento. Ou seja, quando a gente pode até questionar, lógico, ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo, qualquer um fala. Alguns podem sair daqui e não acreditar em nada do que falar aqui também. Mas só de a gente estar passando a informação para as pessoas, isso já é gratificante. Porque no fundo, vai ficar aquele questionamento. Mas será que podia ser? Igual das nuvens mesmo. É algo bem polêmico, mas para mim, não acreditava nisso. Mas depois de ver tantos casos, não só aqui, mas aquele da Costa Rica, tem outros. Se você pesquisar, você encontra outros. Você vê que tem algo a mais aí do que a gente está pensando. Pode mudar. Antes de eu deixar meus dados, vou pôr uns vídeos rapidinho para eles, que eu quero passar uns vídeos. É tudo curtinho, sobre esses casos que eu falei, é legal ilustrar com um vídeo para vocês, quer ver? Põe para mim primeiro. Deixa eu ver aqui. Põe o do... Cadê o do sol aqui? Isso, por favor. Isso, está nessa pasta aí. Espera aí. Deixa eu ver aqui, quer ver? Deixa eu achar o do sol aqui. O 19. Esse aí é daquele do sol que eu falei pra vocês. Acho El telescopio solar dinámico de la NASA captó la presencia de un objeto esférico oscuro muy cerca del Sol, que pareciera estar absorbiendo la energía de nuestra estrella, algo que nunca antes se había observado así. Por la distancia a la que se encuentra de la superficie solar, debe ser enorme, posiblemente mayor que nuestro planeta. Observe con toda atención. La esfera oscura permaneció cerca del Sol durante más de 80 horas. Cuando se alejó, generó tremenda turbulencia en la atmósfera solar, que se agitó durante más de 5 horas, lo que demostraría que efectivamente el objeto desconocido está ahí. Este objeto se encuentra en los archivos originales del sistema de imágenes de la NASA, HelioViewer. Logramos confirmar que efectivamente esta esfera negra aparece en las tomas desde el 8 de marzo del 2012 a las 14 horas del tiempo universal, cuando comienza a ser visible. Se va aproximando y claramente se observa que proviene de una zona fuera del Sol. Al acercarse, va atrayendo filamentos de energía de la superficie solar. Permaneció así hasta el 12 de marzo, fecha en la que fue desapareciendo aproximadamente desde las 0 horas con 15 minutos, cuando comenzó a retirarse. Observe nuevamente cómo genera turbulencia en la atmósfera solar. Las llamaradas de fuego por la presencia del objeto se agitaron durante casi 6 horas. Los controladores del telescopio espacial quedaron desconcertados, intentando explicar este acontecimiento nunca antes registrado. No existen antecedentes de algo igual. No hay registros de algún objeto extraño que pareciera estar absorbiendo la energía del Sol. El telescopio solar dinámico con el que fue captado este video es el último telescopio espacial solar que lanzó la NASA el 11 de febrero del 2010. La primera imagen que captó del Sol se obtuvo en abril de 2010 y desde entonces el SDO, en órbita alrededor del Sol, observa permanentemente a nuestra estrella. Durante casi 2 años de observaciones ininterrumpidas, nunca antes el telescopio solar dinámico había registrado algo como esto. Los científicos solares de la NASA han intentado explicar este acontecimiento como un fenómeno natural, como un hueco en la corona solar. Una posibilidad que debe ser investigada profundamente, por lo que esta investigación continuará. E aquele objeto que eu falei pra vocês, deu o tamanho da Terra, aquele objeto. Põe pra mim, por favor, o 14, que eu vou mostrar pra eles da Embraer. É curtinho, é tudo curtinho esses vídeos. Só pra ilustrar a palestra. Esse aqui tá com efeito. Vocês mal vão conseguir ver, mas o objeto vai passar mais ou menos por aqui, ó. Só dá pra ver mesmo quando tá no zoom, com algum efeito. Isso porque já tá em câmera lenta isso aqui. Aqui, ó, o objeto passa aqui, ó. Foi dando zoom, zoom, zoom, zoom, até conseguir focalizar bem isso aqui para poder mostrar para vocês. Foi aqui em São José dos Campos. O objeto passa numa velocidade incrível. Imagina, em câmera lenta, a gente mal conseguir pegar isso aqui, vai falar que é pássaro isso aqui, eles falam que é pássaro. É, põe para mim, por favor, o 13. Passar. Ah, desculpa, tem mais, desculpa. Aqui, ó. Aqui a gente foi tentando, a gente deu um maior trabalho para jogar no programa de edição, a gente foi pegando. Isso, aqui ó. Eles, alguns ufólogos falam que isso aqui era pássaros, que isso aqui era bater de asas. Jamais, tem que ver a velocidade. Se você tiver a oportunidade de assistir esse vídeo no original, você mal consegue ver, né, Luiz? É o pássaro veloz foi. Põe para mim, por favor, o 13. O legal do 13, o 13 é de 97. Não sei se vocês lembram do caso, alguém aqui já ouviu falar do caso de Capão Redondo. Hoje em dia, eles falam que tudo é drone, né? Mas isso aqui foi filmado em 97. Não existia drone, não existia nada. Uma sonda desceu do céu lá em Capão Redondo, no meio do bairro. O menininho filmou. O menininho acho que tinha 8, 9 anos, 11 anos. Não. Esse caso é incrível. Foi muito. Pra mim, isso aí é uma prova irrefutável. Isso aí, de uma existência de vida extraterrestre. E sabe qual a explicação na época? Pipa com luzes. Pipa que circulou no meio dos postes durante... Aqui só tem 2 minutos do vídeo, mas circulou acho que em torno de 15 minutos. E no meio da... perto da cabeça do pessoal que tava lá. Ó, totalmente esférica. As famosas sondas ufológicas, né? Tira um pouco. Sondas ufológicas, na verdade, seria como se fossem naves de reconhecimento nossas, né? Se fosse comparando com a gente, né? Imagina uma pipa fazer tudo isso. Eu acho um absurdo, o Claudio Corvo, que pesquisou muito na época, foi julgado com isso. Mãe, mãe! Isso aqui é uma prova irrefutável da existência dessa de vida extraterrestre e dessas sondas ufológicas. Eu não acredito, meu Deus. Esse retorno, gente. Olha os movimentos que esse objeto fez, ó. Ele ia, voltava, subia de novo, passava perto do pessoal que estava lá no bairro. Foi Capão Redondo, São Paulo. Foi em 97. Não existia, nem sonhava existir drone ainda. Daí a explicação foi pipa, né? É, daí põe pra mim, por favor, quer ver? Põe mais uns 3 pra vocês, daí eu vou encerrar já. Nossa, eu acho que eu tenho uns 40 vídeos, mas eu posso passar tudo e a gente ficava até amanhã aqui. Pegar só os mais... Quer ver? Põe pra mim, por favor, o 17. Esse aqui foi filmado com infravermelho, tá? Isso, se eu não me engano, é do UFO. É um UFO triangular. Eu já vi um desse. Um UFO triangular. Eu vi um desse lá em Jacareí. Esse aqui foi filmado com infravermelho. Imagina a velocidade também que tava esse objeto. É, sem infravermelho a gente não ia conseguir visualizar. Eu, quando eu vi um desses, foi o ano passado, em outubro. Eu tava em casa, daí eu, de repente, eu já tinha aparecido 8 dessas esferinhas, vai pra lá, pra cá. Eu falei pra minha esposa, vai acontecer algo grande aqui. Daí, de repente, três flashes no céu, apareceu um objeto triangular desse, parecido com esse. Só um objeto mais translúcido, transparente. Dava pra ver as luzinhas embaixo, assim, e janelinhas em volta. Fez como se fosse em ângulo, assim. Voltou e foi embora. Minha esposa viu, minha filha viu, presenciou comigo esse caso. É, põe pra mim, por favor, quer ver? Põe mais um aqui. Tem um curtinho aqui. Põe o 8 pra mim, por favor. Isso aqui é rapidinho. Aqui, ó. Um aqui passando. Mais uma dessas sondas, igual a de Capão Redondo. E um apareceu aqui, ó. Aqui, um aqui. Você vê que cruzando também. Tem... É, Eu filmei um desse, foi... Quando que eu mandei pra você o vídeo, Luiz? Desse que eu filmei, que eu mandei, não deu tempo a gente pôr. Não, foi semana passada. Foi semana passada? Eu filmei uma sonda dessa também, eu julguei. Filmei uma dessa, gravei, consegui gravar, só que não deu tempo de a gente trazer. Ficou em torno de 20 minutos parado o objeto. Metálico, depois de repente ele foi e sumiu. É, pode mudar? Desculpa. Põe, por favor, esse caso também é legal a gente marcar pra encerrar aqui, no 18... Você põe pra mim no, mais ou menos num minuto, só pra me mostrar, por favor. Não precisa pôr inteiro, não. Põe num minuto. Da fumaça, isso aqui foi o único caso da Esquadrilha da Fumaça de acidente aéreo com eles. Foi o único. Põe um minuto pra mim, por favor. Sábado, Santos, litoral. Põe num São minuto, Paulo. Senão é muito longo esse vídeo. Só pra gente pôr direto na parte. Estava começando aqui, ó. Aí tá bom. O avião começou a subir, não sei se vocês conhecem esse caso. Estava começando a subir. A nave quebrou, a asa do avião quebrou. E esses aviões são totalmente uma manutenção ferrada em cima, vamos dizer, falando um termo. Porque isso aí não pode acontecer jamais. Essa, a força desses aviões chega em torno de 6, 7, 5, 7 Gs. É uma agora, força repare, muito grande. 5 segundos e, ó, antes do acidente, vocês vão ver uma sonda voador passando. Não identificado, ó. Passa pelo Tucano. Olha que ele passa, velocidade. Segundos depois. Ó, a asa do avião se quebra. E o piloto ejetou. O piloto não morreu, será não, ele que se ejetou. Esse estranho objeto tem algo a ver com o acidente? Pode tirar. O capitão Barreto está hoje na base aérea de Fortaleza. A convite do Fantástico, ele assistiu as imagens em que aparece o suposto OVNI. Durante o voo, eu realmente não observei isso. Ah, não, tem um legal aqui, que é o do... Não, não quer ver? Põe, por favor, eu... Vou pegar mais um aqui. Ah, tá, esse aqui é legal. Põe o 20 pra mim. Esse aqui é longo, mas a gente põe só um pedacinho. Tem 2 minutos, mas não vai dar tempo. Isso aqui é legal, que um helicóptero começou a perseguir uma sonda. Foi na Grã-Bretanha, acho. Ondas del Misterio presenta. Pode mudar, pode adiantar esse pedacinho. Pode correr, põe aqui mais ou menos. Pode pôr mais, aqui, ó. Mais. Aqui, ó. O helicóptero começou a acompanhar esse objeto. O objeto freava, saía do campo de visão da mira. Ou seja, não podia ser míssil. Olha aqui. É outro objeto, parecido com as sondas ufológicas também. Ele não conseguia ficar mirando no objeto. O objeto se movia tudo quanto é lado. Enganava ele. Em certo momento ele some. É que o vídeo é longo. Em certo momento ele some, ele fica procurando, ele começa a mudar os filtros para localizar de novo. De repente ele aparece de novo. E percorreu uma distância enorme. Quilômetros e quilômetros percorreu e acompanhando ele com essa câmera. É, até parece, porque até porque eles mudam o filtro. Tem hora que não acha mais, eles vão mudando os filtros. Daí eles conseguem localizar. Eles começam a mudar os filtros para começar a tentar focalizar o objeto. Põe só para encerrar, por favor, o 22, aquele da Rússia, só para mostrar para vocês. O 22, isso. Que eu falei para vocês do meteoro da Rússia. Olha que o meteoro chega, né? Depois, ó, o filtro, vocês vão ver, ó. Algo passa por dentro. Algo passa por dentro, ó, com o filtro negativo. Dá pra ver direitinho, tá vendo? Ó, vem por aqui, ó. Ou seja, realmente o objeto foi... Ah, o asteroide foi explodido. Ele não... Ele foi explodido por uma inteligência. Ele não explodiu sem querer antes, não. Ele era pra cair. E com certeza esses seres, é aquilo que eu falo, eles estão aqui pra proteger a gente. Muda, por favor, tem mais um. Põe o 23, rapidinho, por favor. Pra não achar que é só na Rússia, olha pra vocês verem. Esse aqui foi na China. Esse aqui é curtinho. Tem 20 segundos. Peraí. Não, é do Japão, desculpa. Põe no I-29. Não, desculpa, 20 segundos. Apesar que não, desculpa. Apesar que dá pra ver. Pode deixar, deixa eu ver. Quer ver? Aqui, ó. Objeto vindo. Vai aparecer umas. Aqui, ó. Um pouquinho antes do. Isso aqui foi no Japão. Aqui, ó. É que é muito rápido, agora em câmera lenta. Ó, o asteroide vindo no Japão. Foi ano passado isso, se não me engano. Aqui, ó. Vai falar que é pássaro também, né? Também não dá, né? Eu vou encerrar, pessoal. Só vou pôr... Põe, por favor, só no 21. Daí você põe no 1:29. Minuto 29, por favor. Vídeo 21. Isso. Daí você põe no 1:29. Só pra mostrar um negócio interessante. Nas catástrofes, eu não falei, mas também acontece muito. Vocês vão ver aqui. Põe no 1:29. No tsunami, vocês vão ver que acontece... Isso, é porque o vídeo é longo. Eu vou mostrar só a parte que aparece. Isso. Vocês vão ver, ó. O mar chegando no Japão. Vários objetos assim vindo. Ele saiu daqui. Na hora nem se atentaram a isso. Mas tem vários, foram vários casos assim. This is after a major earthquake hitting Japan Friday afternoon. Japan's meteorological agency saying the quake measured 7.9. Live coverage of Miyagi Prefecture Sendai area where a tsunami is engulfing the area. Adianta um pouquinho pra mim, por favor. Vai adiantando só pra mim olhando, por favor. De pouquinho em pouquinho. Que no cesa en una repetida oleada de olla en este video. Observar el extraño fenómeno, algo de color blanco. O mar chegando, várias ondas dessa foi passando, saindo do mar, entrando na direção da terra. quienes creen en fenómenos paranormales en otras dimensiones. Nos furacões que aparecem na nada, nos Estados Unidos também apareceu algo assim. De que vida estranha a la nuestra patrullaba la zona del desastre. Hablan de un ovni. Ó, tem tantos casos que não vai dar para mostrar tudo para vocês. Pode acender a luz, por favor? Teve as famosas luzes de Fênix em 97, que ficou um tempão lá também, várias luzes, pontos luminosos. Na verdade, que era uma coisa, eu acredito que era um objeto só. Daí ficava aquelas luzes acendendo, se apagando, ficou bastante tempo ali também. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Tem uns 3 minutinhos. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu acredito que estava acompanhando. Tipo assim, nesse caso específico, não interferiram esse. Mas eu acho até pelo próprio tipo de energia deles, eu acho que eles dão uma amenizada no que está acontecendo. Porque, querendo ou não, eles não interferem diretamente na história da humanidade. Eles acompanham algumas coisas, é lógico. No caso de uma guerra nuclear, eu acredito sim que eles interfeririam e se apresentariam oficialmente. Vamos supor que eles têm um projeto para se apresentar daqui a uns 100 anos. Mas se de repente estoura uma guerra, por exemplo, eu acredito que eles se apresentariam. Mas isso é mais para mostrar, eu acho assim, indiretamente que eles estão ali, que a gente não está sozinho, entendeu? Mas catástrofe natural acontece em todo quanto é lugar, né? Os homens de preto, né, que você fala, né? Os homens de preto, eu acredito que existe sim. Existe sim, até porque em Varginha também aconteceu. Quando teve o caso Varginha das meninas lá, elas receberam visita de duas pessoas, não sei se eram eles, né? Mas receberam também duas pessoas de dinheiro, ofereceram dinheiro para elas. Na época elas não falaram, na época elas não aceitaram o dinheiro. Até onde eu sei, diz que duas aceitou e uma não, que foi a que hoje em dia está falando, a Kátia Xavier. Kátia Xavier hoje em dia fala publicamente sobre o caso Varginha. Eu acredito que tenha assim, um certo controle dos militares. Na verdade, os homens de preto seriam uma vertente dos militares, uma parte mais secreta, vamos dizer assim. Mas eles interferem, sim. Todo caso que acontece, sim, eles estão ali para abafar, para esconder, para dar uma certa intimidade. Eu acredito que existe, sim. Eu particularmente não tenho dúvida disso. Hoje em dia, estudando a parte de ufologia espiritualista, interessante, a gente tem a visão que só seria aqueles tipos greys, né? Que é cabeçudo, olhos negros. Mas não, hoje em dia existem inúmeras raças de seres que visitam o nosso planeta que provavelmente podia estar um sentado aqui no meio da gente e a gente nem ia perceber. A gente não ia perceber. Oi? Tem pessoas que têm um tipo de contatados, pessoas com uma energia. Mediunidade mais aflorada, consegue ter essas visões, essa sensibilidade, né, de sentir. Eu estive na casa do Consolador lá, com a doutora Mônica de Medeiros, não sei se vocês conhecem, ela canaliza com a Sheriana, que seria uma extraterrestre, e ela fala assim com vocês, responde as perguntas através dela, né. Ou seja, tanto pode ser através de canalização, mas igual eu falei, pode estar muito bem entre a gente ou alguma que a gente não vai saber nunca, porque existem raças muito similares a gente. A pessoa que tem a faculdade mediúnica geralmente reconhece. Consegue. Isso, no caso da doutora Mônica, a doutora Mônica não vê, né? Mas ela canaliza ela vê essa. Também. Ela vê também. É isso, ela vê. Até no dia que a gente foi lá. Oi? Ah, dá sim. Eu acho que aquele tem um senhor ali. Tô sem fio aqui. Eu repito ela. Eu repito pra ela. Pode falar? Uhum. Na verdade, ela perguntou assim, em relação à Tesla, acredita que ele pode ter sido abduzido e através disso conseguiu essas informações, né? Mas não é só ele. Teve vários ao longo da história que esses seres conseguem transmitir projetos, ideias, avanços científicos diretamente na consciência da pessoa. E Tesla era muito avançado para a época dele. Tinha aquelas energias dele através de torres, que se tivesse hoje em dia, se eles tivessem posto isso em prática naquela época, hoje em dia não tinha esse monopólio de energia elétrica. O celular podia estar aqui em cima da mesa e ele estaria carregando só através do ar. Mas aí você imagina, tanto nesse caso do monopólio de energia, entra na questão também de vamos supor, das empresas petrolíferas, que também jamais não liberam carro elétrico tão cedo, né? Porque tudo. Mas essas pessoas têm sensibilidade e conseguem, sim, ter esse feeling. Eles conseguem contatar a mensagem vinda desses seres e, através disso, auxiliar no avanço tecnológico aqui do planeta. Ele seria uma pessoa como a gente, só que eu digo assim, ele teria a mente mais aberta para isso, a sensibilidade maior. Ele recebia a mensagem desses seres. Só complementando a sua questão, para você ter uma noção, existem estudos, inclusive, que mostram que 90% das abduções são perispirituais, elas não são materiais em corpo físico, de fato. E mesmo desses 10% que são em corpo físico, nem todos se lembram, menos ainda as que são através de desdobramento do corpo, né? Viagem astral, seja qual nome você quiser chamar. Se as que vão em corpo material nem poucos se lembram, imagine essas que vão através de desdobramento do corpo. E daí você entende por que, que essas pessoas vão lá, as que vão em corpo, só porque tem uma necessidade de serem levadas com o seu corpo físico, seja para algum experimento genético ou algo do tipo. As que são levadas perispiritualmente provavelmente são para receber alguma informação, aprender algo ou contribuir de alguma forma. Só que muitas vezes a pessoa, obviamente, não vai se lembrar disso conscientemente, a não ser através de procedimentos aí, intencionalmente falando, através de isso, exatamente. Pode falar? Boa noite. Se já, tipo assim, se já foi fotografar, se alguém já conseguiu fotografar? Ah, se tem algum registro de seres híbridos, alguma coisa assim? Registro fotográfico, sim, não, mas o que tem são os relatos, igual o Luiz falou, através de hipnose. Pessoas falam, sim, que viram, vamos supor, úteros artificiais em abduções. E ali, teve gente, por exemplo, que foi abduzido, de repente, depois de uns meses, foi de novo levado para a nave, mostrou em úteros artificiais bebês híbridos nesses lugares, de repente volta de novo, depois de uns anos, mostra isso aqui, se apresenta como filha daquela pessoa. Aí tem muitos casos assim. É até de mulheres, até teve casos na Amazônia, até documentado, de mulheres que eram abduzidas, estava grávida, depois, numa segunda abdução, aquele embrião era retirado, fazia o exame e não teve aborto, nada, simplesmente sumiu o embrião. Só dá tempo mais uma pergunta para eu passar para o Juliano. Tem mais alguém? Pode ir. Eu não acredito, você acredita? Eu não acredito em derrubada, não, viu? Não dá para ter certeza disso, pelo menos ainda não, mas até onde se sabe, por alguns ufólogos e algumas outras pessoas envolvidas diretamente no caso, não eram seres que ofereceriam algum risco, portanto, não eram seres maléficos. Então, se não eram maléficos, eles não teriam por que ser derrubados por qualquer força que seja, a não ser alguém que não gostava da presença deles aqui. Pode ser que ele tenha caído por algum outro motivo também. Não pode, de repente, não necessariamente ter sido derrubado. Oi? Ah, não, não consegue. Que nós temos consciência, não. Pelo menos que... Mas não consegue, não. Até que se tivesse conseguido também, imagina o avanço tecnológico. Apesar que, um caso acidental de Roswell, a gente avançou muito depois daquilo, né? Pode ver que de 47 para cá, quando aconteceu o incidente de Roswell, o avanço tecnológico nosso foi incrível. Não se compara a nada nas últimas centenas de anos atrás, né? Eu vou ter que passar, pessoal. Depois que a coisa, a gente tenta responder mais alguma depois. Eu quero agradecer a presença de todos. Agora a gente vai continuar ainda, tá? A gente vai continuar agora com o nosso amigo Juliano Posati. Agradeço muito por ter aceitado o convite nosso aqui para estar. Quem já assistiu conhece os documentários Data Limite, de Chico Xavier, e também tem a continuação agora no meio de nós, assisti, achei incrível. É engraçado como tem gente que entra em contradição, né, dá depoimento, fala uma coisa e de repente muda. Mas eu achei incrível o vídeo, achei impressionante. E agradecer a vocês. E depois da palestra do Juliano, também vou abrir para perguntas, tá? E quem ficar até o finalzinho, depois a gente vai ter um coffee break aí pra gente poder conversar, tirar foto. Sorteio, né? Tá bom? E vou sortear também um material que eu tenho aqui de ufologia, DVDs e revista. Eu apresentei. Só fazer uma introdução. Pode passar, Guilherme, por favor.